Esclarecidas, eu vi você. Estava tão triste. Que nem tambor, que nem tambor. Lá olhos foram feitos pra olhar. Ouvi você falar pra mim que nem sabor, que nem sabor, que nem tambor. Foi cantar no ar. É mesmo assim, vão cobrar no silêncio a cruz. Falou pra mim que não há mais tambor. E quem vai chorar se não há tambor? E não esperou o fim. Sim, é silêncio e cruz. Quem vai chegar se não há tambor? Lá onde os animais e os homens eram livres, debruçavam pra te olhar. Eu vi você sorrir pra mim que nem frescor, que nem sabor, que nem tambor. Foi cantar no ar. É mesmo assim, vão cobrar do silêncio a cruz. Falou pra mim que não há mais tambor. E quem vai chorar se não há tambor? E não esperou o fim, foi cantar. Sim, é silêncio e cruz. Quem vai chegar se não há tambor? E não esperou o fim, foi cantar. É mesmo assim, é silêncio e cruz. Quem vai chegar se não há tambor?